cataclismo estelar originou os planetas. O cataclismo social originou o capeta que não quer só caminhão da zona franca de Manaus. Quer pegada impressa no seu Taj Mahal. O boy me ensinou a ter cifrão nos olhos, que vale a mentira da arma química pelo petróleo. Que o suéter é confortável pro executivo, mesmo com algodão colhido por mãos escravas de meninos que não indigestam suco de laranja natural. Sabor da exploração da criança sem digital. Que a AIDS não tem cura porque não é negócio. O coquetel é a alegria dos laboratórios. Não vai ligar quando FMK2 explodir as coberturas de 5 milhões do Itaim Bibi. Com sistema de inteligência do Leonardo Senna, com puta afogada na hidro acionada por telefonema. Imagina eu de charrete em Campos do Jordão, aproveitando a estação, comendo seu coração. Também apoio a sua segregação social. Só que eu de cavalo árabe, você no funeral. Sei que a conquista tá no topo da montanha de cadáver. Que não é só vampiro que vive de sangue no cálice. Aprendi como seu palácio de banco reconstruído. Que as lágrimas são diesel da X5. Que pra puta ter biquíni de pérola de água doce. Meu olfato tem que se acostumar com o córrego podre. 2012 torci pelo sonho olímpico, pro Brasil mostrar pro mundo sua medalha de cinismo. Ia ser o atleta nos 100 metros rasos, deixando com a língua pra fora o turista enforcado. Se o sangue é moeda corrente do seu capitalismo selvagem, deixa o herdeiro mosca na lan house jogando Counter Strike. Eita porra, quero dólar, brilhante gargantilha. Tô seguindo os capítulos da sua cartilha. Pedra no pé, te jogo no mar, sem pista pra polícia. Seu sangue no cálice, a vitória é como prega sua bíblia. Eita porra, quero dólar, brilhante gargantilha. Tô seguindo os capítulos da sua cartilha. Pedra no pé, te jogo no mar, sem pista pra polícia. Seu sangue no cálice, a vitória é como prega sua bíblia. Imitando o caçador que na parede expõe sua presa. O Brasil expõe sua caça em jaulas da cadeia. A espingarda não atira em pato, o labrador vai buscar. O cão policial traz o bebê de calça plástica. Quando grita ele tá armado, não tem nem garrunche. Gambé é fastiado pra pôr luva cirúrgica. Sente prazer de um viado sendo penetrado. A milhão na lombada com corpo baleado. É a pena capital, é oficial, mas não é suficiente. Rico quer cadeira, ele é colho pulando do inocente. Tem que cortar o ramo podre pra árvore sobreviver. Da sua cartilha aprendi tudo ABCD. Aqui o Estevão não reza por quem o apedreja. O sândalo aqui não perfuma a serra elétrica. Com sangue compra geladeira e inox da Brastemp. Pra abrir o freezer encontra pedaço de parente. É a lei da reciprocidade maquiavélica. Os 1000 graus centígrados do seu corpo são os que queimam a favela. Quero ir pra faculdade, seguir sua doutrina, seguir os passos do seu filho, construir arma química. Imagino inaugurando meu condomínio de concentração, com sua raça colocando gás letal no pulmão. Te colocando pra ganhar induto de ano novo, matando os carcereiros saindo no cavalo doido. Será que somos a única espécie em 10 bilhões que raciocina? Nunca vi anta com arma mutilando comina. No mandamento do boy, Cruz é fonte de renda. A fé é o bispo comendo criança na igreja. Jesus, quando voltar te empresto minha quadrada. Sem enquadra eu crucifico quem traiu sua palavra. Você morreu porque mata o pai na paulada se dormir. Pra herdar a construtora e o helicóptero colibri. Eita porra, quero dólar, brilhante gargantilha. Tô seguindo os capítulos da sua cartilha. Pedra no pé, te jogo no mar, sem pista pra polícia. Seu sangue no cálice, a vitória é como prega sua bíblia. Eita porra, quero dólar, brilhante gargantilha. Tô seguindo os capítulos da sua cartilha. Pedra no pé, te jogo no mar, sem pista pra polícia.